1239, chama seu Recife, frequência 28.35, alterna 123.8. 1229, chama Recife, 1235, alterna 1238. Salvador, Oceaner 6251, decolado, cumprindo São Paulo 19. Salvador 51, bom dia, contato radar, submarino nível 360, após 2000 pés, Voileda. Atenção para 360, após 2000, Voileda, Oceaner 6251. Salvador, aqui é o Oceaner, Oceaner Liberian, estacionado na ponte número 5 do Parque Municipal. Obrigado e bom dia. O Cadente, obrigado, bom dia. Autorizado, ótimo. Opa, muito obrigado, vou numa ótima, 6251. 251, chego no centro Recife, na frequência 128, decimal 35, alternativa 123, decimal 8, bom voo. 1235, 1238, grato pela coordenação, chinelo 6251. Hello, buen día, Argentina 1911. K11, ready to push back on entrenamiento. For push and start, Argentina 1911, stand 11, call me ready for taxi, sir. Ready to follow, Argentina 1911. Argentina 1911, ready to taxi, runway 17. Argentina 1911, clear taxi via main apron in India to holding point runway 10, QNH 1016. Call me, ready to departure at holding point runway 10, Argentina 0911. Okay, clear to taxi via India holding point 10 and QNH 1016. We call you in holding point, Argentina 911. Conforme Índia, prossiga. Solicito autorização de reboque do baixo 3, posição 4 Lima para o baixo principal, posição 03. Conforme Índia, autorizado início de reboque no baixo 3, chame no baixo 3, pronto para ingresso no baixo principal. Conforme Índia. Argentina 1911, holding point runway 10. Argentina 1911, if you're to line up and take off runway 10, wind is 130°07. Roger, Argentina 1911, line up and take off runway 10. Thank you. 9911, airborne at 4-6, contacting us over the departure control frequency 120. Correction, 119er. 119er decimal 8, sir. Have a good flight. Thank you, sir. 119A. Hello, Argentina, 1911, crossing 2300. Additional 1911, raise your contact onto confirmed level 360 via 71 departure. Clear 360, I departure Argentina, 1911. Uniforme Índia, chama o término. Chichino 1911, contact now his center frequency 128.35, enable 123.80. 128.35, enable 123.80. Okay, buenas noches. Salvador, do Alvo, próximo de Promotério de Revolta, o nosso Marcelo 03, obrigado. Obrigado, Índio, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3171, informação Golf, Guarulhos, nível 340. 3171, bom dia, Golf, confere, Guarulhos, eu tenho 320, já aprovado, copia 32, gostaria que eu recordasse o 34. Pode continuar 340, se a gente está no 3171. Gente, prepare a Sandro 1, transição morte, via guarda de coordenação por nível 340. Ajuda, na escuta. Controle Salvador, Xana 6225, nível 1820, bom dia. Xana 6225, contato radar 74 milhas nordeste de Salvador, avanço para de bom, reporte para o sul. Como de bom, que é o Xana 6225. Romeu, via Aprius Luno 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 340. Saída Sanvo 1, transição morte, pista em uso 10, transponder 5427, frequência do controle Salvador 119 decimal 8, tá 3171. Autorizado 340 Guarulhos, decolando da pista 10, combinação com o Motiva, peso 10, Tango Bravo, é Taubaté. 5427, transponder, controle Salvador. 119, decimal 8, Sandro 171. 3171, negativo, Sandro 1, Mortiva, saída Sandro 1, transição Mortiva. Positivo, Sandro 1, transição Mortiva, Sandro 3171. Correto, cotejamento com 3171, no portão 10, chame pronto para o pushback e acionamento. Exato. Para descer, é o Xané 6225. Xané 6225, desça para 4.010, ajuste de altímetro 190 no IA. 4.010 no IA, 6225. Salvador, Patrícia 2221, pushback, acionamento. 02221, reporta a frequência do X127, decimal 75. para o posicionamento agora no pátio 3 livre, chame pronto para o táxi, senhor. Pássaro 2221, por gentileza, confirme a informação em curso. A Golf, nós temos a ciência da Golf. Gente, grato, chame pronto para o táxi, passarida 2221. Chamar para o 2221. Para o táxi, passarela 2221, 41 a bordo, autonomia de 5 e 10 e alterna Goiânia. Será 2221, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no 0, que negão no 0 no 6. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, passarela 2221. Utilizado o pátio 3, pátio principal, Índia vai chamar pronto para o ponto de espera no 0, passarela 2221. Quebec, acionamento, portão 10, TAM 3171. Portão 10 aprovado, pushback, acionamento, TAM 3171, chame pronto pro táxi. Portão da táxi, TAM 3171. Obrigado, senhor. Chame pronto. Obrigado, 2221. Chame quando pronto para decolagem. Está pronto. Tira 2221, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento no 40 graus com 07 nós. Ali decola no zero, parceiro 2221. Número 5, autorizado, final ILS, X-Tree, pista 0, desse mantenha 2 mil pés, após pelo 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, forma estabilizada. 2 mil pés, 1 0 no meio, autorizado, final X-Tree, 1 0, 6, 2, 5. Decolar 219, chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, bom voo. 198, passageiro 2221, boa. Controle Salvador, bom dia, passageiro 2221, passando 1200 na sua escuta. Passarei do 2221 no contato radar, suba e mantenha 3 mil pés, estrito 3 mil após 2 mil, curva esquerda na curva de mão. Estrito 3 mil após 2 mil na curva esquerda, voando mão, passarei do 2221. Para o táxi, o TAM 3171, 205 a bordo, 4 horas e 10, alternando Galeão, TAM 3171. Obrigado, TAM 3171, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no zero, que é legal no zero no meia. Chame pronto para a decolagem na ponte de espera da pista no zero, TAM 3171. Prossegue pátio Índia. dia, ponte de estrada 10, reportará pronto no 096 ajustado, tá 3171. Zero pronto, tá 3171. 3171, condições de alinhar e decolagem sem parada? Positivo, totalmente pronto, 3171. 3171 autorizado, alinhar e decolagem sem parada, pistão no 0, vento no 2, 0 graus com 07 nós, QNH 1 no 0, 1 no 6. Positivo, ali decola pistão no 0, tá 3171 sem parada. Sai Salvador, SLM 2200, bom dia, final do 0. Justine 6225, tráfego avistado, Kenegal no 0 no 6, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Eu tenho Airbus da TAM ingressando agora na pista para iniciar a rolagem aproximadamente mais 15 segundos. Sete, 6225. Romeo 225, tráfego agora avistado. Check-in, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus com 07 nós.